Esta festa surgiu depois dos incêndios, dos trágicos incêndios de 2017. Foi feita pela primeira vez nesta altura, no final do segundo período, em 2018, e basicamente serve essencialmente para, em primeiro lugar, fazer uma memória daquilo que aconteceu e depois também para preservar estes valores ambientais, sociais. Essencialmente é isso. Portanto, ela é feita em 3 dias, 5 momentos cada um dos dias, para fazer essa memória do dia 15. Mas essencialmente é uma atividade que envolve todo o agrupamento, todas as crianças do agrupamento, todas as turmas do agrupamento, desde o pré-escolar até o 12º ano, e é, como diz, é uma sensibilização para os valores ambientais, culturais, sociais, desportivos, e serve também para os nossos jovens mostrarem as suas habilidades, digamos assim, a nível artístico, desportivo, cultural, musical, como acabámos agora de ver por este brilhante concerto dos nossos alunos que frequentam o Conservatório de Música do Ensino Articulado. Portanto, é uma festa de encerramento do final do segundo período e que permite que todos os jovens sensibilizem, vejam o que os outros colegas estão a fazer em determinadas áreas, em variadíssimas áreas, e em todas as escolas é feita esta festa da primavera. Recordar um momento trágico do nosso concelho, do nosso agrupamento, da nossa escola, enaltecer os valores de preservação do meio ambiente, de sensibilização, de incutir nos nossos jovens estes cuidados, porque eles vão ser os jovens, digamos assim, da manhã, que possamos incutir neles todas este respeito que devemos ter pela natureza e pelo meio que nos circula. Olhando para o cartaz, o que é que se destaca? Que tipo de iniciativas é que estamos a falar? Isto, há uma variedade muito grande de atividades. No entanto, este ano as atividades não são tão ricas, porque, de facto, o momento da escola está um pouco turbulento, está agitado, mas conseguiu-se, de alguma forma, ainda fazer um conjunto de atividades. Nós compreendemos e estamos imbuídos deste espírito de reivindicação, de uma reivindicação justa que toda a comunidade educativa a nível do país está a fazer, portanto estamos solidários, mas mesmo assim houve aqui um conjunto de atividades programadas que vão desde atividades desportivas, atividades culturais, música, temos também alguns webinars, colóquios, vamos ter um lançamento do livro na próxima sexta-feira às 6 horas, portanto há uma variedade muito grande cultural, através das bibliotecas escolares também, com leituras de poemas, de livros, não sei. É uma panóplia de atividades completamente diferentes. Mas uma ação de florestação. Sim, várias ações para de florestação. Para novos mais novos. Exatamente. Esse também é o objetivo primordial. Temos essas ações de sensibilização, de reflorestação de alguns espaços, em conjunto até com as freguesias. Nomeadamente, tivemos com a freguesia de Marujos no último domingo, onde os nossos jovens de Lagares estiveram a reflorestar determinados passos, e portanto temos esse princípio, esse propósito de fazer ver a toda a nossa comunidade a importância que há para a preservação da natureza, para o respeito pela natureza, a fim de evitar que situações trágicas voltem a acontecer. Portanto, é uma sensibilização e a escola tem essa responsabilidade no ensino, no chamado ensino não formal, poder sensibilizar todos para este cuidado, dizem meus amigos, vocês vão ser os jovens, os homens e as mulheres da manhã, têm uma responsabilidade acrescida nesta matéria, tenham atenção a todos estes pormenores. Em paralelo a isso, há, pois, estas atividades desportivas, musicais, teatrais e depois outros webinars para professores, para funcionários, para pais. Há uma panóplia muito diversificada de atividades.